Uma tragédia anunciada por muitos prevista. Era assunto comentado em jornais e revistas, mas as autoridades não quiseram agir. Depois de tempos felizes, chegaria a tempestade. Muitos dissimulavam, fugiam da verdade. Mas ela chegou e veio para destruir. Tragédia beira-mar, mal posso lembrar, já estou chorando. Multidões sofrendo, palmeiras caindo e barcos afundando. Tragédia beira-mar, mal posso lembrar, já estou chorando. Multidões sofrendo, palmeiras caindo e barcos afundando. Agora já é tarde, só nos resta lamentar. É hora de trabalho, da cabeça levantar. Superar a dor e a frustração. Esse domingo triste entra para a história. É superar a dor e voltar aos dias de glória. Na segunda começa a reconstrução. Vamos lá! Tragédia beira-mar, mal posso lembrar, já estou chorando. Multidões sofrendo, palmeiras caindo e barcos afundando. Tragédia beira-mar, mal posso lembrar, já estou chorando. Multidões sofrendo, palmeiras caindo, barcos afundando. Tragédia beira-mar, mal posso lembrar, já estou chorando. Multidões sofrendo, palmeiras caindo, barcos afundando. Tragédia beira-mar, mal posso lembrar, já estou chorando. Multidões sofrendo, palmeiras caindo e barcos afundando. Thank you.